Eduardo Sotanazzi, tá? Pra ver se tinha... Eduardo, bom dia, bom, no 455, na final, visual na chegada. Bola 455, vento no 20 graus, 8 nós por autorizado, pista no zero. Se receber alguma informação de tráfego, era o helicóptero que estava no solo. Qual posição, helicóptero? Está no solo, efetuando ataque sobre a pista auxiliar. Sim, 455 autorizado, posição no zero. Delta está mantendo aqui agora a área de gramado, senhor. Gente, Yankee Romeo Delta, fique atento a possível esteira de turbulência do banho que pousa agora no pistão principal. Ficará atento, senhor. Obrigado, senhor. Tonel 6213, após passagem da aeronave Embraer da Azul, autorizado acionamento pushback portão 03. Chame pronto para o táxi. Portão 08. Após o aeronave da Azul, Embraer, vai iniciar o pushback. Afirmo, portão 08, oceano é 6213. Para o táxi 3895 da TAM, 220 a bordo, 4 e 5, confins. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 10, via taxiway Índia, quando pronto chame Torres, 118, decimal 95, ajuste 1017. 1017, autorizado táxi, ponto de espera 1895, TAM 3895. 3895, correto. Obrigado. 55 solo 04, chame 1210 na liberdade. 1210, volta a mim. 1210, boa. Oh, 210, ok. Ajuste 1 no 0, 1 no 7. Via Índia, Fontana, hora pronta, 128.95. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2742. Bom dia, Papatango Eco, Delta Fox. Papatango Eco, Delta Fox. São Salvador, prossiga. Está no Pátio 069, tem um Papatango. Papatango, Eco, Delta, Foxtrot, ciente, aguarde a realização. 3895, autorizado a decolar, vento 1 centena, 7 nós. Salvador, Papatango, Eco, Delta, autorizado, faz parte, segue pro corte, no 4, 5, 8, 7, gente, aqui é o meu Delta. Tá livre o táxi? Quando no solo, no corte, chama 234, por gentileza. Tá ali o táxi até o parque. Entrando no solo, controlado. Vou abanar no solo, senhor. Obrigado. Então, 06. Juliet, 06, 465. Voo no 962, autorizado Juliet, portão 07. Autorizado Juliet 07, no 962. Pista no 0. Autorizado Linhari Monsier, pista 10. Pega o Romeo Delta, gente, solo controlado, senhor. Na 3895, decola 08, chame 112. 119, decimal 35, controle, bom voo. 935, obrigado, bom voo. Gente, aqui é o meu Delta, quando possível, 1234. Chame na frequência 123, decimal 40, quando possível. Canal Papatango, Eco, Delta, Foxtrot, aguarde um minuto. Solo Salvador, é o Gol 1864, ciente da Juliette, autorização, Maceió, 350. Informação Juliet, em curso, aguarde. Guarda. Papa Tango, Eco Delta Foxtrot, pronto, cópia. Papa Tango, Eco Delta Foxtrot, autorizado Sierra Índia, Romeo Índia, a 1 mil pés, e a Reaché. Decola a pista 17 com curva direita, transponder 5012, circuito do controle 119.35. Dado é plataforma de parceria, decola da pista 17, circuito 10, já corredores, está alocado 51-2, torre 295, plataforma. Reto. Tá ouvindo pra ouvir? 06 a bordo, 45. Eco Delta Foxtrot para acionamento e táxi, chame torre 118.95. Oi, Salvador, bom dia, tô passando aqui da Delta Fox, para participar do ataque. Prezado, tá aqui dentro do Delta Fox, chame na taxa para a próxima. Gol 1864, autorizado Maciel, nível 350, via Upper Zulu 17, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Puka Aru, transponder 5007, frequência do controle 119.35. Salvador, muito bom dia, Alcan 3216. Está passando fibra, estabilizado. 3216, vento uma centena, 8 nós, pouso autorizado, pista 10. Tive pouso 10, tá? 3216. 164, cotejamento correto, recorte pronto para acionar. Vou acionar. Olá, Salvador, muito boa tarde, azul 5021, para Guarulhos, o de Belgrão 360, da ministra. Azul 5021, formação Juliette em curso, aguarde autorização. Guarda. Azul 5021, pronto, copiado. Azul 5021, autorizado Serra Bravo Golf Romeo, nível 360, via Upper Zulu 10. Decola da pista 10 com curva a primeira curva direita, saída da El Leda após Motiva, transponder 5015, frequência do controle 119.35. Azul 5021, autorizado Guarulhos, o nível é o 360, decola da pista 10, curva direita. Primeiro aeroveio, Perzulu 10, perfil da El Leda, transição ótima. O transponder é o 5015 e o controle 119.35, Azul 5021. Azul 5021, cotejamento correto, reporte pronto para acionar. Oi, Salvador, bom dia, Xenã, 6656, estabilizado, LS, 10. Tango Eco Delta Fox, autorizado a decolar, pista 17, ventando 40 graus, 8 nós. Autorizado a decolar e Delta Fox. Eu, Chinel 6356. Boa tarde, continue a aproximação agora em pista livre. Vento no 40 graus com 8 nós. Guardando, Chinel 6356. 132 no meia solo, 16. Libera direito, chame solo. 121 na decimal. 10. 2110, chamará. Então, 32, 16, prossiga táxi, Alfa Juliet, portão 04. Alfa Juliet, portão 4, 32, 16. Lembra, acho que é o Whisky Intercept F9 no 7, aguarde instruções. Intercepta e aguarda instruções no meio da Oscar Whisky. Chiné 6356, pistão no 0, livre, pouso autorizado. Livre, pouso no 0, Chiné 6356. Delta Fox, eu colo azul na 7, ingresso no corredor Axé, chame 199 decimal 35, bom voo. Corredor Axé, 935, grato. Autorizado, bate 1 no portão 4. Autorizado no portão 4, bate 1 no 3, 2 ao meio. Bate 1 no 864, autorizado pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Reportado para o táxi, 864. O Chené 6356, prossiga táxi, Alfa, reporte antes da Juliette. Segue via Alfa, reporte antes da Juliette, Chené 6356. Solo 22, qual parte? Parte da data. Gente, não se faça nada, frequência livre, boa. Posicionando 6356, autorizado Juliet 41, portão 14. Juliet 41, portão 14, 6356. Posicionando 6356, corrijo, remota 14. Remota 14, 63. Paulo Gol 864, 181, 2 horas, alternando Natal para o táxi. Gol 1864, aguarde. Guardando. Gol 1864, autorizado, ponto de espera, pista 10, via taxiway Índia, ajuste 10017, quando pronto, chame torre 118, decimal 95. Quando pronto, 1295, via Índia, com 1017. Salvador, boa tarde, Gol 2067, sendo ativo para autorização, Guarulhos. Gol 2067, São Salvador, boa tarde. Informação em curso, Juliet, aguarde. Paciência, Juliet, aguardando o Gol 2067. Tarde, Gol 864, essa ainda é pronto para... Noite 64, autorizado alinhar e decolar. Está no 0, vento 120 graus, 8 nós. Além, decola com 0, gol no 864. Gol 2067, pronto, cópia. Pronto. Gol 2067, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, nível 360, via Upazulu 10, decola da pista 10, com primeira curva à direita. Saída da El Leda após Motima. Transponder 5021, frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado 360, São Paulo, Guarulhos, via Upazulu 10, decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída da El Leda, Motima. Confirmando? 5021, transponder 1935, controle, voo 2067. Gol 2067, da El Leda, após Mótima, cumprimento correto, reporte pronto para acionar. Vai reportar o acionamento, gol 2067. Gol solo, azul 021. Confirme, aeronave. Azul 5021. Azul 5021, prossiga. Será que o senhor poderia usar o seu prestígio quanto de um operador de finger aqui para a gente poder entrar? Azul 5021, a gente vou coordenar com a Enfairo. Muito obrigado. Oi, boa tarde, é o Azul 2742. Boa tarde, Azul 2742. Avistado, vento 120 graus com 8 nós, pouso autorizado, pista na zero. Normal, vento novamente. 120 graus com 08 nós. Autorizado, pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Chamará para o táxi, 028. Todo 2773. 2773, reporte passando externo. Vento 120 graus por trás. Faltaram externo, 2773. 454, autorização 320, confirmo. No portão 6. Voo no 454, toma seu curso quilo. Qual é o localizador da 10? Aguarde cópia. Aguardando cópia, voo. Para o táxi azul 5021, está com 95 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Azul 5021, taxi autorizado, pista 10, via taxi Índia. Quando o próximo torre 118, décimo 95, ajuste 1017. Na livre táxi, boa espera, chama torre 1895, azul 5021. Azul 2742, prossiga táxi Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 2742. 021, só a bordo, mas... Salvador, muito boa tarde, eu sou 5021, vamos esperar pra... Azul 5021, estamos com tráfego na final? Mantido. Manter aí da companhia, após a passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter a pista na zero. Após a passagem do Salvador, bom dia, é o Azul 4089. Azul 4089, salve Salvador, bom dia, informação em curso quilo, aguarde cópia. Salvador, gol 2067, posição 10, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Vai rebordar para o táxi 2067. Salvador, azul 4089, recebeu muito facinho a informação. Primeiro, por favor, passando a saída para mim. Azul 4089, previsto da Eleda Bidev. Muito obrigado. Solo 37, chame no 21, nesse mal, no solo. 21. Solo Salvador, muito bom dia, o Azul 2773 liberou a sua escuta. Azul 2773, bom dia, prossiga ataque, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, o Azul 2773. cópia. Prossiga. Voo no 454, autorizado com fins, nível 360, via Upper Zulu 21. Decola pista no zero, com primeira curva à direita. Sai da Arbor, Elefa. Responde a 5026, frequência do controle 119.35. Pode só confirmar a saída? Saída Arbor, Elefa. Sentido 360, autorizado para confins, apresurou 21, decola da 10 direita, Arbor, Elefa. 5026, responde 935, o controle. Gol 1454. Gol 1454, controlamento correto, reporte pronto para acionar. Reportado para acionar, gol. Gol 2067, está com 187 a bordo, 4 horas e 19, alterna com fim para o táxi. Gol 2067, autorizado táxi, pista 10. Autorizado táxi, ponto de espera pista 10, via Taxiway Índia. Frequência do controle, quando pronto, chame torre 118.95, ajuste altímetro 1017. Idêntico 1017, está autorizado o táxi da pista 10. E aí, lá no ponto de espera, vai chamar a torre 1895, 102067. Obrigado, bom domingo. Na frequência da TOI? Azul 4089, pronto, copia. Azul 4089, autorizado, Sierra Bravo Victor Tango, nível de voo 340, via Upper Zulu 44, decola pista 10, primeira curva à direita, saída da El Leda, após Porto Seguro. Responde 5040, frequência do controle 119.35. Confirmando saída da El Leda após seguro. Azul 4089, contenimento correto, reporte pronto para acionar. Ar, pista 10, vento 189. Livre, alinhar e decolar. Estamos no 0, gol 2067. Salvador, 1867, atualização Brasília, formação quilo. 1867, boa tarde. Brasília, formação quilo em curso. Nicolás 44, chame 1 no nome da Decimal 3, controle de Molou. Controle agora, Zona 3, 5, 2, 0, obrigado. Autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu no 7, da escola da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída Abo, após Elefa, transponder 5043, frequência do controle 119.35. Autorizado 360, Upper Zulu no 7, aerovia, decola da 1-0 com curva à direita na Arbor. Após Elefa, 5043, transponder 119.35 ao controle, gol 1867, posição 07. 1867, contagiamento correto, reporte pronto para acionar. Reportado. No 454, pontualmente. No 454, prossiga. Pushback, acionamento, pontualmente. No 454, autorizado pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado pushback, acionamento, reporte para o táxi, gol 454. Salvador, boa tarde, 3204, para frente a Serra, trem baixo travado, pista 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 454, confirme alternativa. Uberlândia. Voo no 454, autorizado táxi, para ponto espera pista 10 via taxiway Índia, quando ponto chame torre 118 decimal 95, ajuste 1017. 17 autorizado, taxiway Índia, ponto espera chame 895, boa, passe em paz. Solo 50, chame 1-2-1 na última hora. 2-1-1-1-3, 54-1. Solo 3-8-0-4, livrou. 3804, prossiga táxi, Alfa Juliet, portão 02. Alfa Juliet, 02, da 3804. Espera pronto, gol no 454. Gol no 454, autorizado decolar, vento no 0 graus, 8 nós. Autorizado decolar, dá 0, gol no 454. traça voltar a 3216 para Fortaleza, pronto, cópia. 3216, informação em curso, quilo, Fortaleza, nível 370, guarde cópia. Tá mandando, qual seria a saída prevista? Então, 3216, posso pagar a autorização. Aguarda. É o Papa Romeu Alfa Vista Juliette. Romeu Alfa Vista Juliette, solo, prossiga. Por gentileza, nós necessitamos de uma giro dos motores ANAP na área adequada e solicitar coordenação dentro de mais 5 a 10 minutos. Convido Juliette, confirme o parque, qual é o portão? Estamos no, na remota 1-3. Questão em questão é cheque de motor? Afirmo, e se possível, é, táxi até a área de ANAP, a próxima a 2-8. A gente está em coordenação com a infraero, hein? Afirmo. Sim, chame quando pronto para iniciar. Vai taxiar por meios próprios ou vai ser rebocado? É, por meios próprios. Gente, chame pronto. Gente, obrigado. Salvador, muito boa tarde, 2262 do Passaredo, seguinte daquilo, é, posição 2 em cima. Confirmando o Passaredo 2262? Gente, Vitória da Conquista, 1180, aguarde cópia número 2. Olá, diretor. Salvador, boa tarde, eu sou 4167, informação quilo, Campina, 347. 340, número 3, aguardando no PAC 3, o azul 4167. Para a Puxa, cancelamento, voo no 867, posição 07. Autorizado, chame táxi, voo no 867. Chamará táxi, 267. Então, 3216, cópia. 3216, prossiga. Fortaleza, nível 370, via rota Pesolo 19, decola pistão no zero, primeira curva à esquerda no perfil da subida Momo, transição Froti. Frequência do controle 119.35 e o transponder é 5045. Autorizado 370, Pesolo 19, saída pistão no zero, curva à esquerda, perfil da Momo, transição Froti, controle 119.35, transponder 5045, 3216. Planejamento correto, nível 370, portão 04, chame pronto, são 32 no número. Portão 4, chamada pronta. Passarido 2262, cópia. Pronto. Autorizado, Vitória da Conquista, ao nível 180, decola pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa Opilor e após DCT Vitor Charlie Oscar. Frequência do controle 119.35. Acione 5055 no transponder. Autorizou conquista no 180, decolando da 10, primeira curva direita, Arbor, Elefa, após Opilor, após Victor Charlie Oscar. 119.35 ao controle, 5055 no transponder, 2262 no Passaredo. Cortejamento correto, chame pronto no pátio 3, Passaredo 2262. 62. O azul 4167, cópia. Doctor 4167. Autorizado Campinas, nível 340, via rota Ampezulu 10, UBAV, Amp Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Xomod, Amp Zulu 30, Endite. Decola pista 1-0, primeira curva à direita no perfil da subida Sahel, Leda, Motiva. Frequência do controle 119.35, aciona 5033. Do 467, atualizado Campinas, nível 340, via Perzulu 1-0, Pubá, via Perzulu 1-6. Bravo Hotel Zulu, Xomod, Perzulu 3-0, Entite. Decola da 1-0, direita da El Leda. Versão Motiva. Responder 5033, controle 1935. Correto. Dael, Leda, Motiva, no pátio 3, chame pronto, o azul 4167. Dael, Leda, Motiva, quando o patrão 67. Azul, boa tarde, o Azul 2759, cliente de informação Kilo para Confins. Azul 2759, Confins, agora.